4, acione a identificação autorizada por EDITAP, deitado desse para o nível 050 após esta via para 2000 pés. O QNH, ONU 0, ONU 4. Ative TAP 5000, faz TAP 2000 pés, acendo via, 14, 3 retração. 3567 autorizado por Diofitor. Direto ao Fitor, 67. Para o táxi, são 3149, 151 a bordo, 3950, alterna Guarulhos. Capeado 151, 3050 Guarulhos, está em 3149, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxway India. No ponto de espera, chame torre 1118-6, ajuste 10-4, boa noite, bom voo. Sente, livre táxi, pista ponto de espera via India, 1014, por pronto, 2,5, obrigado, boa noite, bom trabalho, 3149. Atualmente. 7931, acione identificação dessa via. Chegada a Bonfo para 4000 pés, o QNH 1014. Via 4000, Bonfo 1014, 9731, para 4000. TAM 3567, chame Centro Recife, 1128-8, alterno 1126-0. 288-260, boa. Boa. Rádio Oxenê 6143, acione identificação, autorizado por Oi de Alagoinhas, essa via chegada a Bonfo para nível 050, QNH 1014. Oi de Alagoinhas, boa tarde, 3149, São 3149, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, meia dúzia nós. chame Centro Recife em 125.1, corrijo, em 126.85, alterno 133.65 e continua subida para o nível 390. Recife 2.85.33.65, voo no 856, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Controle, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, controle. Autoriza a sua proa da rotatória, ainda presente? Autorizado, proa da rotatória, Vitor Índia Juliette. Cliente, Júlio. Salvador, boa tarde, voo 001. 601, muito boa tarde. Só um segundo para a cópia da Leão 360. Gente, aguardo. Você já pediu, por favor, no 301? Pois eu saída da EL até a posição Leda. Aí depois de Leda vai voar direto para Pitev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, para interceptar a aerovia per November 857. 5 no aguardo da cópia 1, nada, senhor. Boa tarde, está 3149 passando mísseis no espaço. Boa tarde, TAM 3149, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por hoje, Leda. Sim, subindo 360 direto, Leda, no 601, não pronto para cópia. Sua pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Camarada, 3850. 50. Correção. Nível 360 para o Galeão, decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após o Leda, voa direto para a Bitev, onde intercepta a aerovia Upper November 857, então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5421, gol 1601. Gol 1601, está transportando o Galeão, decolada 10, curva direita, Bael, Leda e 10. Intercepta a Upper November 857. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação a TIS é a Vitor, chama para puxa, acionamento no 601. Malvindo, tomará para o puxa, acionamento fica aqui. Salve, boa noite, chegou 1612. Muito boa noite, Gol 1612, Livre Taxi, Taxiway Alpha, mantenha a posição antes de ingressar no Taxiway Juliette. Alpha, mantenha a posição antes da Juliette, Gol 1612. Solo Salvador, o T3629, 151 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 16 minutos, Altena Galeão, pronto para o taxi. Copiado, Galeão, 1151 de PLB, 4 horas e 16, Livre Taxi, TAM 3629. Até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 1-8-6, boa noite, com voo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da cabeceira 10, via Taxiway India, quando pronto, 118-6. Grato, bom trabalho, tratamento. Salve, Salvador, boa tarde, eu tenho 3897, cliente da Uniforme, para autorização, Guarulhos. Pronto, copo, senhor. Afirmativo. Stan 3897, está aprovado para Guarulhos, nível 320, Celero Rio, teu Whisky 50, decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da El, até a posição Leda, após Leda voa direto para Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta Aerovia, teu Whisky 50, e então prossegue conforme o plano. Controle em 1 no 9.8, transponder 54.13, TAM 3897. Autorizando Guarulhos, nível 320, decolada 10 com curva à direita, saída da Elio, da El até Leda, depois o Abdev intercepta para o 50, controle em 19.8, aciona 54.13, TAM 3897. Cotejamento correto, ajuste 10 no 4, informação antes é a Vitor, chama para puxa, acionamento 3897. Chamará, obrigado, 3897. Voo no 612, informa as dois da TAM, taxiando à esquerda, visual contrário. Acima no 612. De passagem ao Airbus, após o seu pode ingressar, taxi Juliette, prosseguir para o portão 02, voo no 612. Gente, dá passagem pro TAM. Após Juliette, portão 02, no 602. Meia 143, desce para 4.000 pés, ajustado 1014. 4.000, 104, 6143. Pronto para decolagem. TAM 3629, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1000 graus, 629. Autorizado alinhar e decolar o TAM 3629. Livre champa táxi 4261. Fase para final, 2007, Vitor de Juliette. Gente, Vitor de Juliette, o vento 1000 graus, 612 nós, livre pouso pistão no 7. Livre pouso 907, Júlio. 894, compartilha a chama de Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Pode ser 3894, boa. TAM 3894, boa tarde, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, para informação Papa Alfa 32, vai aproximando agora para a pista auxiliar, não vai interferir com a aproximação, e o Airbus da companhia iniciando rolagem no 90. Ativa a chama. 1149, chama Recife, 1251, alternando no 3325. Tá, 3149, chama Recife, 1251, alternando 3325, uma boa tarde. Boa. Travado, posição externa, 3894. Gente, o TAM 3894, livre pouso pistão no 0, vento 1000 graus, 059. 3894. TAM 3629, decolada 57, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Vitor Índia Juliette, solo 57, autorizado backtrack até o pad 4, estacionar frequência livre. Contato radar na decolagem, subo ao 360, após 2000, curva direita pro Adleda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda, Leda Bridge, obrigado, 3629. Autorizado, OF9731. Objeto 9731, reduza para a mínima de aproximação, tráfego à sua frente 5 milhas, complete no último torre 118 decimal meia dúzia. 1862, web. Controle ao Xenem 6143. 6143, prossiga. Conseguiu web nacional, 6143. Ouvi-me? Segue como atrás do web, 6143. Segue atrás do web, 6143, autorizado descida para 2000, livre de pelô, da restrição de pelô, 6143. 2000, livre da restrição de pelô. Se autorizar, voadona com referência, 6143. Autorizado, voadona, o 6143 da Oxané. Ok, voadona, descida para 2000, 6143. Bono 273, descida para 4000 pés, ajustado, 1014. 4000, comune 14, gol 1273. Aguarde o diretor final para o localizador. 7143. Não baixou e travou. Gente, aguarde o vista livre. 3, 1, vai. Ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 1, 1-8, decimal meia, 12, ajuste no zero, 1-4, bom gol. Bate, pista, após, alfa, ponto de espera, 1-0, 1-2, 1-2, bom trabalho. Nove quatro solo os 2000 121 decimal 9. 2001, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, eu tô 3294 livrando. São 3894, boa tarde, Tati Alfa, reportando que o ataque foi Juliette para ingresso. Alfa antes Juliette, sim, eu tô 3294. No 60 em poder estabilizado no 143. São 3894, pode passar as lembradas da Azul, ingressa Juliette para 08. Aeronave da Azul, ingressa para 08, 3894. Coisa 1077, conferente. Referência está autorizada, Xenem 6143. 7143. Bono 273, autorizada descida para 2000 pés, ajustada no 014, livre da restrição em pelô. Gol 1273, está livre LS, reporta estabilizado. Cliente livre da restrição em pelô, descendo para 2000, com 14, autorizado LS, reportaremos estabilizado. Solo 02, 121, decimal 9, a liberança. Olha, liberar 219, objeto 973. Estabilizou capa vista 6143. Ela é 6143, está agora uma milha do externo, check trem, chame torre 118, decimal 612. 8612, boa noite, 6143. noite, WebJet 9731 no livro. WebJet 9731, boa noite, táxi Alfa, porém táxi lento, vai aguardar antes da táxi Juliette para ingresso, portão de destino é o 01. Porém, vamos aguardar o Embraer da Azul, iniciar o pushback e o táxi, ok? Perfeitamente, segue lento, aguarda antes da Juliette, vai ser o final 1, WebJet 9731. Azul 4234, na escuta do solo. Uno 602, aciona identificação, autorizado via chegada Mari para 2000 pés, ajustado 1014. Mari, segue o perfil, autoriza 2000, ajuste da 1014. Autorizado, chamo para o táxi, azul 4234. Cuno 3325, até 3629. Gol 1273, confirme estabilizado. Localizador, agora sim estabilizado na LS, gol 1273. 273, completa final, chama torre 118 decimal meia dúzia, tem um bom pouso. 118, muito obrigado. M1143, solo 06, 121 decimal 9. 209, 1143. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol no 273, vai passar o índice terra, vai ser travado. No 273, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus, 629. Guardando pista livre, gol no 273. Azul 4261, no livre decolagem, 120 graus com 629. Agora para girar, 143. Xana 6143, se preferir, pode taxar via Alfa. O Embraer da Azul já vai iniciar o táxi, ok? Ok, via Alfa, 6143. O Azul 4234, táxi autorizado via Índia, Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118 decimal 6, 12, o ajuste 10 no 4, bom voo. O WebJet 9731, ingressa Juliette, posição 01. Ingressa na Juliette para a posição 1, WebJet 9731. O Oceaner 6143, ingresso via Juliette, posição 1-1. Ingresso via Juliette, posição 1-1, 6143. Brasília, flight level 360 via Upper Zulu 17. Runway takeoff, runway 10, right turn after takeoff, Goli departure and Ofito transition. Salvador departure frequency 119.8.5424. Squawk 5424, report ready for startup and push, go 1567, confirm instant number. Yeah, President number 2, we're supposed to go pushback 5567. Ok. Solo, go 1601, está na posição 7, para pushback 7. Então 3897, por gentileza, um minutinho para o pushback de treinamento. Coordene com a equipe do solo após a passagem do Airbus da Oceaner, que está ingressando agora ao Juliette, vai partir até o nono. Autorizado para o pushback de treinamento meia dúzia, chame o táxi. 1219, gol 1273. 1601, prossiga. Para o pushback de treinamento, 97. Confirmando, TAM 3897 chamou o pushback no meia dúzia. Então, observando a passagem do Oceaner 61, correção do Airbus da Oceaner, a retaguarda, após o mesmo autorizado, chama o táxi. Gol 1601. 1601, após a passagem do Oceaner, está autorizado o pushback. Prato, 1601. Solo Salvador, 1273, grupista. 1273, táxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para o 3. Dois, três, quatro, decoladas 1-1, controle 1-9, décima 8, bom voo. Obrigado. Azul 4-2-3-4, decolando a sua escuta. Azul 4-2-3-4, muito boa noite, está sob contato radar, subindo ao 370, saída Pucajamo, Aracaju. Acima de contato radar, saída Puca. 1602, está livre da restrição em TAP, prosseguindo na descida para 2000 pés, ajustado no 014. Está livre LS, cabeceiro no 0 de Salvador, reporta estabilizado, gol no 602. Total estabilizado, livre das restrições do 602.